Lá vai o meu amor. Tá bonito, vamos remar, vai. Remando, remando. Ei, remando, remando. Remando no barquinho. Alô, moçada, mão pra cima, mão pra cima. Todo mundo na palma. Tchau! E lá vai o meu amor. Lá vai meu amorzinho. Vai o meu amor, oh! Lá vai meu amorzinho, tá bonito, vamos remar. Remando, remando, remando no barquinho. Remando, remando, remando no barquinho. Eu quero ver mais uma vez. Lá vai o meu amor, tchá, tchá, tchá. Lá vai meu amorzinho, lá vai, lá vai, lá vai. Remando, vai, remando no barquinho. Não há quem não tenha paixão de um amor que foi embora. Não há quem não sinta saudade, não há coração que não chora. Eu vivo fazendo um pedido pra maré que te levou. É que eu tô com saudade de tu. Aí, moçada, vamos pro mar. Amarra, segura, traz meu amor pra cá. Aô, trem, mar, oh, mar, oh, mar. Pega, amarra, segura, traz meu amor pra cá. Pra terminar, vamos lá. Mar, oh, mar, oh, mar. Pega, amarra, segura. Sempre aqui, aqui, aqui, pertinho de mim, me amando. Vai, eu quero você. Você, você, pra sempre aqui, aqui, aqui, pertinho de mim, me amando. Já falei que te quero, te amo demais. Você é meu anjo e traz minha paz. Já falei. Me abraça, me beija, me dá seu carinho. O meu coração não vive sozinho. Sem você, sem você. Mão pro céu, vamos lá. Oh, oh, oh, oh, oh. Vem me amar, vem me amar. Mais uma vez, oh, oh, oh, oh. Eu quero você, você, você. Pra sempre aqui, aqui, aqui, pertinho de mim, me amando. Eu quero você, você, você. Pra sempre aqui, aqui, aqui, pertinho de mim. Quero ver a galera de lá cantando. Solta a voz, vamos lá, vai. Eu quero você, você, você. Pra sempre aqui, aqui, aqui, pertinho de mim. Me você, você, você, pra sempre aqui, aqui, aqui, pertinho de mim, me amando.